A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Pois muito bem, podia-nos dar para pior, mas dá-nos para isto, para as nostalgias, para as recordações, para as saudades do passado. Mas só gostamos aqui de recordar bons momentos com aquelas músicas espetaculares. E hoje trazemos mais três delas. On Paul, My Favorite Waste of Time. Quem é que não se lembra? Depois, lá pelo meio, o som é de Pepsi and Shirley, duas meninas que sofriam do coração. E escreveram uma música, ou pelo menos, assim, a adivinhar pelo título desta música, sofriam do coração. Porque heartache significa mesmo isso. Dor no coração. A última música da nossa jukebox é dos Prefab Sprout e é do álbum From Lambley Park to Memphis. Um disco que fez um sucesso estrondoso em 1988, quanto mais não fosse pela música The King of Rock and Roll. Mais palavras para quê? A nossa jukebox é mesmo assim, traz-lhe sempre os melhores sucessos. Vamos a eles! Above your Jukebox. Albuquerque. Não sei onde é que eles foram buscar isto. O rei do rock and roll não era o Albuquerque, mas era o Elvis Presley. Penso eu, a menos que eu esteja enganado. Os Prefab Sprout, The King of Rock and Roll, ainda Pepsi and Shirley com Heartache e lá para trás, Alan Paul, o inesquecível My Favorite Waste of Time. As melhores recordações estão aqui mesmo na sua rádio favorita, na rubrica que lhe traz sempre memórias indescritíveis. Jukebox. Até à próxima emissão. Jukebox.